Eu não vejo a hora de te cortar, te ver mais uma vez, saborear meia mozzarella, meia leite ou calabresa, romana, quatro queijos, margherita e português.